trabalho que tem sido feito aqui. Muitos acham que não é importante. Mas de onde eu vim, muitos esperam essa oportunidade. É muito sofrimento, muita dor. Ninguém escuta os nossos gritos de socorro. E o trabalho que tem sido feito aqui nessa casa tem nos ajudado a encontrar a luz, a encontrar o amor. Quando eu estava encarnada, eu não acreditava em nada disso. Tola! Como eu fui tola! Vim aqui agradecer a cada um de vocês, meus irmãos. Meu choro é de alívio. De onde eu venho, tem muitos pra vir. Ainda tem muitos irmãos que precisam de auxílio, que precisam de cuidado, porque é muito sofrimento. Obrigado! Muito obrigado pelo trabalho que tem sido feito! Hoje, muitos irmãos vão ser ajudados, mas não só daqui. Muitos que estão vindo vão ser ajudados na dor física. Na cura espiritual, porque já vai começar a cura do físico, do espiritual. Muito obrigado.